I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos, voltamos com mais um episódio, ano novo! Já tá no ritmo do carnaval, é isso? Pô, carnaval como é, meu irmão? Carnaval na hora que dá o Jingle Bells lá, o carnaval já é. A gente vai se ver na Globo, e lá vou eu. Já começa assim, teve um ano que a Globo fez isso, velho. Esse que aí vos fala, o Calaveira, está comigo aqui, o Miote. E aí, galera, esse filme é tão ruim, mas quando ele vira o boné, dá a volta e fica bom. Filha da puta. Caralho, meu, esse filme é tão ruim, quando ele vira o boné, o filme fica pior. Eu também O negócio acho. É que a gente gosta muito do Stallone. Pois é, esse é o problema. E a gente gosta de ver o Rock, do Stallone. É. E o que é esse filme? É o Rock lutando cada de braço. É isso aí. Tá comigo aqui também o Brunão. Esse filme devia se chamar Rock dirigindo um caminhão. Pois é, Rock, a luta de braços. Rock, irmãos caminhoneiro Shell. Rock, bom dia, caminhoneiro. Bom dia, Rock, caminhoneiro. É isso. Vocês agora vão ter um Jurassic Cast mais que especial, porque nós vamos falar de Falcão, o campeão dos campeões, meu pai Deus é do terra. Céu. Mas a gente se diverte, porque é o Stallone fazendo papel do Rock, só que outro filme, é um spin-off. Spin-off, é o Rock 1.2. É o Rock do universo alternativo. Entendeu? Não tem os Guerras Secretas? Não tem a Guerras Secretas da DC? Tem as Guerras Secretas do Rock, é ele de caminhoneiro. Ah, internet, esse filme é uma coisa de louco, cara. Stallone no auge da sua canastrice. Filme da aclamadíssima Golum Globus. Se você não conhece, se você não sabe o que é Golum Globus, foi quem fez a porra do filme do He-Man. Isso, o filme que acabou com o Jurassic Park. Olha, todos os maiores lixos que você conhece dos anos 80 foi feito para essa produtora. Mario Bros, se eu não me engano, foi sim, deles. É, o He-Man. American Ninja. Todos os American Ninjas foram deles. Meu irmão, filme é ruim pra cacete. Então vocês já esperem uma risada atrás da outra. E pra variar, nós estamos gravando este programa em loco. Ao vivo. Não gostou disso. Logo. O pessoal gostou mesmo, né? Não sei por quê. A gente também, né? Porque a gente se encontra, né? E come fica... frango no pote. E come frango no pote, engorda e tem derrame. É aquela merda. Mas, cara, eu vou falar pra vocês que você que tá ouvindo esse programa e quer assistir o filme ao mesmo tempo, eu vou dar o start, aí você dá play e vocês vão assistir o filme junto com o Jurassic Cast. Você que vai escutar o programa junto com o filme, você vai dar play em 3, 2, 1, agora! Warner distribui. Warner só distribui. DVD, essas coisas assim, né? Cara, Golem Goblins, velho. Eu vou falar. Vou chamar o Exumadon um dia aqui pra falar. Não, deixa eu falar só um negócio, Miote. Peraí, primeiro só um pouquinho. Olha lá, Canon Group e Golem Goblins. I believe. É desse filme, essa música, né? É, por aí. É o irmão mesmo do Stallone. Eita. Olha lá, pagou IPVA. Deixa eu falar um negócio. Over the top. Vai falando aí que eu vou fazer no ateliê. Tá. Eu queria saber o seguinte: Miote. Fala. Primeiro filme do ano. agora logo, só eu choro. Across the sky. Eu duvido se não tá todo mundo que tá escutando isso cantando com a gente agora, velho. Eu duvido, velho. Vai, cala a boca, vai, vamos lá. Não, o que eu queria perguntar pro Miotti é só uma coisa simples e pura. Por quê? Por quê o quê? Por que você obriga a gente a ver esse filme, cara? Esse ano a gente fez o seguinte. Eu chamei o Miotti no final do ano passado e falei o seguinte. Miotti, vamos escolher os filmes do ano que vem? Vamos. Cada um vai poder escolher um filme por mês. E aí a gente vai, cada um vai ter direito a, sei lá, 5, 6 filmes no ano. Beleza, vamos lá. Miotti, o primeiro seu, qual vai ser? Falcão, Campeão dos Campeões. Então eu preciso perguntar de novo. Miotti, por quê? Ele não seria o primeiro, né? Teve que fazer uma mudançazinha aí, mas... Faz logo isso aí, né? Ah, fazer tá. Logo, se livra entendi. Disso. Tá bom. Quem é Stallone? Já que vamos ter esse ano Rock 5, né? Vixi. Quem sabe o Rambo também. Vixi. Stallone lavando o caminhão com mangueira de alta pressão. Companhia, em direção à direita. Isso é vida de caminhoneiro, Calaveira. Seminu. Seminu lavando o rosto, olhando no retrovisor. Enquanto o filho desse formando. Enquanto filho desse formando. Ademimu. Olha, olha que escovada. Puta. Que escovada de dente. Tu viu que ele escova o cabelo epicamente? É. A Demi Moore se formando na escola de cadetes, ó. Ei. Achei esse moleque a cara da Demi Moore, velho. Aí você escolhe se ele é a cara da Demi Moore ou se ele é a cara do menininho do Amor e Seu Amor. Esse moleque é chato pra caralho, esse ele moleque, é, velho. Puta que pariu, vontade de dar uns tapas nesse moleque. Eu tenho vontade de dar um roundhouse kick na cara dele. Ele tem a cara de quem merece um roundhouse kick? Não é, velho, eu também acho. Ai, muita moda nos 80, olha lá. Olha ó. Isso. Figurante olhando pra câmera. Olha o tamanho do caminhão do cara. E ele tinha acabado de lavar, pô, parece que tá sujo. Pois é. Ele acabou de lavar, parece que tá sujo. Ah, tudo bem, pode atrás. Bom, você o nosso amigo Niso Neto fazendo figuração aí. Você que tá curioso pra saber, a gente tá assistindo a versão dublada. Dublada. Como sempre é dublada. O maravilhoso. O André Filho, pô. André Filho fazendo claro, Stallone, claro, cara. Exato. O Miotti encontrou esse DVD. Ah, screenplay é do Stallone, pô. É, o roteiro é do Stallone. Tu tava esperando o quê, é? Velho? História de redenção é o quê? É. Stallone. História de redenção é o outro rock. Didi, né? Johann Globus. Ah, por isso que chama Golan Globus. É. É que nem o... Barbera. O Barbera. Chegou atrasado. Que figurino, que suspensório. Tá forte. Forte pra cacete. Isso aí tá na época do Rock 3, se não me engano, né? Forte pra cacete. Oi, tudo bem? Eu sou sensual e estou dando. Quem é esse? Meu Deus, a cara que não... Naralho, velho, vai tomar no cu. O diretor virou e falou assim, olha, ele não faz parte do universo de vocês. E a mulher olha pro cara e faz assim... É porque ator é bom, né? Ator bom é assim, né? Ainda mais contratado da Golan Globus. Oh, aí o cara, ó, então ele não faz parte do universo. Beleza, beleza. Aí dirigido pelo Mannheim Globe, Golan. Golan, isso. Aí eu digo... Dele está dirigindo. A mulher está dizendo, quem é ele, Nadanino? Nadanino. Essa é a limusine de Michael Cutler? Sim, senhora, suas ordens. Onde está meu avô? Eu fui informado de chegar ao aeroporto daqui a uma hora. Cutler! Sim, senhor! O coronel quer falar com você! Estou indo, cadete! Espera aqui. Esse pirralho, ele é um anão? Que porra é essa? Cara, ele se formou o quê, velho? É, velho. No high school? Isso é escola militar. Mas ele se formou em quê, velho? Em que grau? Ah, isso aí deve ser high school, né? High school não, deve ser tipo... Ele não tem cara, ele tem cara de quem tá indo no máximo pro primeiro ano do ensino médio. O dublador do garoto é o André Marcondes. A voz eu conheço, mas o cara não conheço. É, fazia, ouvir várias vezes. Fazia um monte de série, provavelmente, nos anos 80. O coronel deseja falar comigo? Oi, tudo bem? Oi, eu sou seu pai. Cara, se uma pessoa que sabia ler a alma do Stallone era o André Filho, né, cara? Porque ele faz um Stallone melhor do que o Stallone, cara. É, sim. Eu não tenho pai, coronel. Ai, que babaca. Esse é seu pai, Michael. Deixa de ser um pau no cu e vai com ele agora. Meu avô me instruiu para não ir para casa com ninguém que não fosse ele mesmo ou minha mãe. Sua mãe tem custódia legal sobre você, Michael. Seu avô não. E foi por pedido dela que seu pai veio para levar você embora. Mas ela morre de morte morrida, porque não falam que ela morre, né? Acho que falam. Não sei também. Eu acho que é câncer. Coronel, posso fazer uma pergunta? É, claro. Poderia haver alguma identificação deste homem? Isso não é necessário, cadete. Tudo bem. Tá aqui. Olha lá a foto. Eu casei com a sua mãe, sapequeia, e nasceu você, Academia, seu pirralho de merda. Velho, eu tenho um ódio desse moleque, velho. Vocês não têm noção. A história desse filme era pra ser interessante, porque um caminhoneiro que se apaixonou por uma socialite e o pai não aceitou, né? É, e aí eles tiveram um filho, e aí o caminhoneiro foi embora, a mulher separou. Ele ficou putinho, porque ele brigou com o pai dela, e o pai, tipo, conseguiu afastar eles. Isso, aí agora a mãe tá doente. Nós vamos nisso? Olha aí, ele desdenha, velho, das coisas. Sua mãe achou que seria melhor pra gente se conhecer. Quanto tempo vai durar? Bom, eu tenho um carregamento. E em 2 ou 3 dias estamos na Califórnia. Sua mãe só vai se operar quarta de manhã. O senhor acha que vai recuperar 10 anos em 2 ou 3 dias? Sabe o que eu vou recuperar? Teus molares. Miotti, por que você gosta desse filme, Miotti? Gostava, assim... Gostava não, que até ontem você gostava dessa merda, você botou essa porra nessa lista. Agora você fala por que você gosta dessa porra. Eu subo. Assuma. Vou saber hoje. Não sabe. Olha aí, Brabo. Toda vez... DVD. Fala, pelo menos assim, eu gosto por causa da trilha sonora. Pronto, já... É, eu gosto já... que eu... Eu gosto quando ele vira o boné. Eu gosto quando ele vira o boné. Sabe o que eu gosto nesse filme? O cara que toma óleo de caminhão no final do filme, sabe? Fazer que o cara é uma máquina. Aí depois aparece tomando sorrisal. Eu gostaria de dizer-lhe uma coisa. Claro. Este caminhão é horroroso. Sei não, Mike... É só velho. Mas quando a gente pegar a reta para Las Vegas, ele aí... Senhor, não precisa conversar comigo durante a viagem. Esse moleque é muito nojento, velho. Cara, os dentes dele não cabem dentro da boca. Sabe. Os dentes dele começam na testa. Ele é tipo um roedor. Olha o tamanho dos dentes desse moleque. Bom, vamos lá. Que caminhão nojento, né, velho? Não é à toa que o moleque tá achando uma merda. Eu teria nojo também. Eu também teria nojo pra caralho. Não, não. Ah, cadê o senhor vai? Vou, caralho. Uma puta que lhe pariu, seu velho broxo. E tem quadro dentro velho, da boleia, velho. Fala a verdade, ele não é a cara da Demi Moore, velho? É, velho, lembra da Demi Moore mesmo. Será que ele é a Demi Moore quando era menina? Eu acho que é. Né? Não, pra mim. Claro. Ele tem físico de mulher, dá pra que ele tirar um casal. Onde conseguiu essas fotos minhas? É, sua mãe mandou pra mim. Por quê? Eu escrevo pra ela há muito tempo e sempre pedi pra ver fotos de você crescendo. Tá indo bem. Se vocês dois se correspondem há tempos, como foi que não recebi nenhum cartão de aniversário do senhor? Nenhuma carta, nada? Como assim, Mike? Estou dizendo que nunca recebi uma linha do senhor. Olha, escrevi pra você mais de 100 vezes. Puxa, no seu aniversário eu sempre escrevi. Então deve ter mandado para o lugar errado, porque nunca recebi nada. O senhor quer encostar, por favor? Estou me sentindo mal. O que você tem? O senhor quer encostar, por favor? Olha que bicha. Aí ele faz a melhor coisa que uma criança devia fazer. É. Isso, correr pela pista. Correr pela pista. Nunca me pegará! Velho, olha que atuação, cara. Socorro, olha. Meu pai quer me pegar e me amar. Não, eu achei legal que o Stallone ele estava dentro do carro sem boné. Pois é. E aí, quando é uma situação de perigo, ele tem que botar o boné. Porque quando ele vira o boné. Porque quando ele vira o boné... Não faz isso não. Olha que porra é essa. Ô, Stallone, você tá de sacanagem? Dá um mata-leão no moleque e pronto, velho. Por favor, vai. Escuta. Pronto. Acabou. Vai. Vai. Odeio o senhor. Eu vou levar você. Vou levar você pra casa, tá? É cadete, porra. Para de... Eu não mandei parar de me abraçar. Ai, velho, esse moleque. Esse moleque. Esse macho. Essas crianças macho fêmea, velho. Não é, velho? Não dou conta dessas crianças viadas, velho. Criança viada. Eu criei uma criança viada. Então, moleque, crianças viadas. Esse é, velho. Insistiu para que o Michael fosse com o pai dele. Será que não entende? Minha filha não está em condições de tomar esse tipo de decisão. Eu não vou ir até aqui para ser informado. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Não foi o senhor que apresentava o Acredite Se Quiser? Não é o Jack Palance, é não, pô. É outro cara. Ah, muito bem. Ah, vai, mais caralho, estrada. O bicho vira pra um, sei lá, pra um tenente coronel do exército. Eu não tolero estupidez. E vai embora. Mas ele não é do exército, não? Não, o que acabou? Que não, tem uma purpurina na sua sobrancelha que está me irritando muito. E por que, que você tá brilhando, meu? Não sei, alguma coisa lá na porra do balé. Ah, balé, né? Olha, se tiver com fome, tem um lugar pra gente comer um bifezinho. O que, que você acha da gente parar? O senhor ainda vai ser vítima de vazando. É, bicho, só tem criança lá naquele balé. Ai, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá, Miote. Você assistiu, mandou a gente assistir filme, você está mexendo no celular, Miote. É, agora você fala. Gente. Não, esquece a dublagem. Caô, vira pra cá quando vai ser a dublagem que você tá conversando. Olha lá, 3 horas. Que filha da puta, você viu? Que cínico, velho. Que cínico. Ele apertou no multitarefa, tu viu? Você viu? Que filha da puta. Ah, é dublagem. É dublagem. É dublagem. Cafila da puta. Ah, se fuder, Miote. Miote, eu te conheço há 34 anos, Miote. Porra, não foda, mete essa. Ai, caralho. Você, ele acha que engana. Você viu? Olha lá, e de novo, olha lá. Miote, eu vou te dar uma bicuda. Eu vou dar uma bicuda nesse... Eu tô falando sério. Ó, peraí, que agora é o mote do filme. É, agora começa. O que é o mote? O assunto principal, não tem nada a ver com o que a gente quer ver nesse filme. É relação pai-filho. O que você achou? Nunca fui chegado ao zoológico. Olha só que moleque, filha da puta. Eu nunca sei que gostei de crianças bichas. Então, como vai? Como está tudo? Oi. Ei, Marta, esse aí é meu filho, Mike. Como vai você, Mike? Como vai a senhora? Senhora? Adorei essa. Então, o que, que vai ser? 2 bifes acebolados, querido? Pra mim é, pra ele é galinha. Se gosta de ave, tudo bem. Não, com licença. Para um homem que se exercita, não entende muito de nutrição. Saiba que galinha com molho e purê de batatas contém 1000 calorias e 50% de gordura. Essa gordura pode causar doenças do coração e até câncer. Então, o que vai querer? Salada de atum, pão integral torrado e água mineral com limão. Tudo bem. Pra mim também. Tá legal. Fazer o quê, né? É porque lá nos Estados Unidos é uma coisa curiosa. Você pede o que você quer, né? O que rouga, né? Você não precisa estar preso no cardápio, isso, né? Isso em filme. É? Eu nunca cheguei lá e pedi... Me vê um Apple Pie, por favor. O demolidor. É, só que na legenda tá o espremedor. O espremedor. Eu venho ouvindo da estrada ultimamente que o Falcão é o cara para se derrotar. Não acredite em tudo que eu ouvi, não. Eu não acredito, não acredito em nada. Galera atrás, né? Só pra ver isso aí. O que tá acontecendo aí, ó? O bar parou. É aquelas coisas de filme, né? Que eu queria sempre que isso acontecesse. Olha lá, ele já fica... O que, que ele espremeu ali, hein? Um limão? Não, é aquela bolinha pra fazer exercício. Legal. Muito bem, vamos preparar a mesa que eu quero mostrar a esse cara uma coisa. Quebrar o braço dele. Vamos embora. Vem, gato, vem. Vai lutar com aquele cara? Não dá pra falar agora, Mike. O que você vai fazer? Trabalhar um pouquinho. Eu sou o demolidor. Acaba com ele. Acaba. Ixi, ele já chega. Chega cheira, cai e cheira o pó, velho. Olha a cara dele. Chega trincado. Olha lá. Isso que eu nunca entendi, velho. Miote, se você um dia me desse. Ficar com raiva, né? Se você um dia me desse. Olha lá, virou o boné. O que você tá fazendo com aquele cara? Que isso, cara? Que isso, gigante? Ô, montanha. Dá um tempo aí, montanha. Vamos Vamos embora, atenção. Isso. Ah, anos 80, né, velho? É. Com careca, com cara de tarado, podia pegar na mão de uma criança e não levar ela pro carro e bater punheta com a criança, né? Ah, vai. Olha a cara de cagado, olha a cara que tá fazendo cocô ali. Como diria o He-Man? Vai. Bora, Rock. O Rock vai roubar, hein? Vai roubar, hein? Não, agora ele vai. Ah, o esquema da mão, né? Ó, a falcatrua. A falcatrua. O que ele faz? Isso ele não aperta, pode, velho. Acho que ele aperta o dedo. Isso é o special move, velho. É. Sim, mas assim. Ele carregou esse a é mana. Miote, esse é o meia-lua pra frente do soco chute. L2, R2. Pô. Olha lá. É o cheater. É o Game Shark, ele usa. Cara, eu tenho uma agonia de ver queda de braço, porque eu acho que o braço... Vai quebrar, né? Vai quebrar. Vocês já viram no YouTube? Não. Tem uma garota que vai fazer queda de braço, só que... Caralho, o Lula ali! Quem? O Lula! Caralho, igualzinho! Ali de bola vermelho. É mesmo. Deu sorte de novo, hein, Falcão? Como vai, Boa? Melhor que você. Agora mesmo, dobra ou nada, o que me diz? Tô indo pra Las Vegas. Ora, vamos, uma luta agora. Estou a fim de incestar você. Vamos esperar até eu voltar, sim. Você não tem ninguém em Las Vegas. Tô a fim de incestar você. O gordo, eu ia virar pra ele e falar assim, o gordo desgraçado, o gordo mongol, o Gengis Khan de merda. Deixa eu falar uma coisa, eu acabei de lutar com um cara, eu estou fraco, meu músculo tá dodói. Aí você virou, dobrou nada. É muito esperto. É. Você, né? Gracinha. É. Sai! Desculpa ele por mim, Mike. Por quê? Olha a cara do cara olhando atrás, olha o cara olhando atrás. Como é que é? Desconfiadaço! Eu morri de rir! Ele ficou olhando! Eu, hein? Eu nem vi esse. Eu já demimou esse moleque aí, velho. Eu, hein? O cara ficou olhando assim. Caralho, vocês viram a foto da mãe do garoto? Vocês viram a foto, viram? Ela doente, morrendo, não é mais bonita do que quando ela tava saudável? É, eu tô morrendo. Mas ele largou você. Ele teve motivo. Como ele é o Sylvester Stallone, botaram o André Filho. Sim. E essa mulher seria a mulher dele. Botaram a mesma da... Botaram a Adrian. Eu te amo, tchau. Ela quer falar com o senhor. Obrigado. Como vai, meu amor? Vai que segura pra mim. Obrigado. E aí, querida, tudo bem? A gente tá se divertindo muito. Ele é um garoto maravilhoso. Doido pra comer esse rabo branco. Até agora tudo bem. Que isso, Raquel? Quem está morrendo? Foda-se. Tá morrendo. Olha a música. Aí começa. Qual é, moleque? Xuxa, porra. Véi, dá uma cotovelada na boca desse moleque. Cara, que eu vejo, esse moleque nunca apanhou, véi. Mike, acho que estamos bancando criança. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro. O senhor ainda está metido com drogas? Está? Você mesmo pode responder isso. Meu avô me contou todos os fatos. Eu nunca fiz o que seu avô disse que eu faço, Mike. Meu único erro foi ir embora. Isso eu admito. O que, que você achou da queda de braço? Foi uma experiência. Foi sim. Peraí. Cristina? Lá vem o velho. Acredite se quiser. Esse filme foi depois do Rock 4, depois do Rambo 2. Sim, mas você vê como ele tá fortão aí, pô. É, 87. É, por isso que ele tá fortão. No auge mesmo, depois do Stallone Cobra. É porque ele não queria escrever Rock 5, aí ele escreveu esse. Me diz a verdade. Eu vou lhe dizer a verdade. Não estou zangado. Só estou desapontado. Eu só queria que ele conhecesse o pai dele. O pai de Michael não presta. E querer trazê-lo de volta à família está errado, Cristina. É, o cara tá no auge mesmo, porque aqui, ó, teve Rambo 2, Rock 4, Stallone Cobra, esse daí, Rambo 3, Condenação Brutal, Tango e Cash e Rock 5. Não, mas Tango e Cash já tava... Não, assim, foi os sucessos dele, né, nessa época. Não, mas... Depois do Rock 5 veio Oscar, Minha Filha Quer Casar. Não, mas Oscar, Minha Filha Quer Casar é excelente. Oscar, Minha Filha Quer Casar, aquele que ele é o... Que é o mafioso. É, o Provolone. Provolone. É excelente esse filme. Eu só vi esse filme uma vez e achei meio estranho. É. Ele fica assim, um tempo todo com o dedinho, assim, ó. Esse filme é muito bom, velho. É bom demais. É muito bom esse filme. Bom Demolidor com ele. Demolidor é bom. Demolidor é bom. Demolidor é legal. É galhofa, mas é legal. Os relatórios estão chegando e não encontraram os dois. Quero que encontrem o meu neto. Não quero saber como, mas consigo. Sim, senhor. Nós merecemos um descanso. Mas não tem hotel aqui perto. Eu pensei em ficarmos aqui. Ó, juvenil. Não é assim que nós da estrada fazemos. Agora, por que você não faz um carinho no papai? Eu sabia que ia descambar pra isso. Ah, velho, não sou eu que paro um caminhão no meio do Acre e viro pro seu filho e falo assim: se você quiser, pode usar o meu cotovelo como... Olha aí, ó. Olha. Pode usar o meu ombro como travesseiro. É o ombro, não é o colo, Calaveira. É, mas é assim. Você lembra do lá no cassino? Era no ombro também, começava pelo ombro. Começa assim, né? É, vem no ombro, lá, basquetinho. Não, cara, com o menino é filho dele, pô. Vai saber. Não. Você viu o cara lá do bar, você viu a olhada do cara do bar? Isso é meu marido, a gente pode se exercitar, pô, né? Eu, hein? Boa noite. A gente vai se dar muito bem. Você é um barato. Isso é gíria dos anos 80 total, né, velho? Você é um barato. Cara, isso é gíria dos anos 80, não. Isso é gíria de dublagem dos de anos 80. De dublagem dos anos 80, não sabe o que dizer, né, velho? Seu filho da puta, motherfucker, você era seu bastardo. Olha quem deu teu nome. Papai. E a musiquinha... E esse alongamento do Kiko? Treinamento rock. Esse alongamento do Kiko? Sogrinho! Sogrinho! Tá tudo bem, sogrinho? Agora é o tema, ó. É, pô. E tá na catedral. Olha, esse exercício. É o exercício, estou caindo nas cataratas do Rio Azul, super-homem me salva. É. Pois é. Agora vocês falam que eu vou cantar aí. Ah, agora ele fez um colete, ó. Rasgou a outra manga. Ó, isso é figurino dos 80. Essa música é legal. Todo mundo. Aí parece que já estão amiguinhos, né? Piote, nada como uma boa trepada pra... Que isso, gente! Pra diminuir a tensão. A tensão entre pai e filho. Nada... Olha isso, velho! Ah, não, cara. Tudo bem, isso, eu faço um pouco de exercício aqui dentro do caminhão, cara. Eu sempre fiquei me perguntando, não, velho, isso realmente existe? Não, vocês não estão falando disso. Porque, olha só, há duas cenas atrás não existia isso aí, cara. Não tinha isso dentro do caminhão, cara. É verdade. tinha uns quadros ali atrás, velho. Não tinha esse negócio pendurado. Mas às vezes ele colocou, às vezes é aqueles que vendem no 1406. Miotti comprou naquele 011-1406? Aquela barra que bota na porta. Pergunta quantas ele já fez. Pra que vocês botaram aquilo lá? Pra fazer barra. É época das vacas gordas, mesmo. Não tinha com o que gastar, né? Dizem que a idade mental média para um adulto é de 15 anos, apenas 3 anos a mais do que eu tenho. A de um caminhoneiro está dentro da faixa dos 11 aos 13 anos de idade. Talvez chegue a 14, se tiver uma boa genética. Olha, Mike, é realmente genial a gente dirigir ao lado de um intelectual como você. Acho que é uma bênção. Vamos fazer o seguinte, já que você é tão esperto, vamos dirigir o caminhão. Você então. É tão inteligente, mas infelizmente você não conhece. Mas o moleque não dirige daqui a pouco. Vai me espancar? É, exatamente vai agora. Vai me espancar? Mike, a minha zanga passou a 2 quilômetros. Você vai ficar violento? Você quer dar um tempo? Olha, Mike, já que você acha que não é preciso ter miolo e tem que ser estúpido e anormal para dirigir um caminhão, vamos fazer isso. Você vai ficar violento? Quer me dar um tempo? É droga. Droga. Pensei que havia conseguido. Era o que eu queria. Você vai ficar violento? Não. Por que não? Olha aí, gênio. Temos quilômetros à frente. Olha, isso não é um bom teste. Eu nunca dirigi um caminhão na vida. Problema seu. Tudo bem, qual é a dificuldade? Falcão, eu queria falar uma coisa pra você. Além de você ser pedófilo, é extremamente burro. E criminoso. Como é que você bota uma criança de 12 anos pra dirigir um caminhão com carga? Oh, foda-se as vidas da, lá atrás. O que importa é este almofadinha receber esta lição de moral. Está saindo muito bem, Mike. Por que não ligar a chave? Tudo bem? Tá vendo esse botãozinho aí, ó? Aperta. Botãozinho, aperta. Você viu? Aperta. Comigo, praia. Pronto para dirigir? Uhum. Ótimo. Então aperta a embreagem até o fim. Uhum. Pega na embreagem agora. Isso. Pega aqui no, na marcha. Ai. Essa embreagem também, puta merda, né? Vamos lubrificar, né, ô Falcão? Porra, meu irmão, moleque, a força. Como é que tá... A embreagem, até minha filha consegue apertar a embreagem. Tá bem. Aperta o acelerador. Mais um pouquinho. Você dirige muito bem, Mike. Firme, Mike. Bom, isso. Segura firme, tá? Eu tô ficando até enjoado. Tô parecendo um milkshake. Mike, agora tem que passar a segunda, tá? Você tá indo bem, viu? Pronto, apertou até o fim. Apertei. Pronto. Ótimo, muda. Puxa, tô impressionado. Tá indo bem. Você tá um craque. Bom, acho que agora você já pode dirigir sozinho. Não! Vai em frente, mocinho. Ué, segura firme. Legal! Sozinho! Muito bom! Viu como não é tão difícil assim? O quê? Sorrir. Você nasceu pra isso, pai. É. Os olhos na estrada. Uhum. Lá vai, mãe! Grande! Não. Fique fora do carro de agora em diante. Ted. Sim, senhor. Vem cá. Cara, esse garoto não tem nada. É, ele só tem esse filme aí. Vamos ter que lidar com isso de um outro modo. Aqui está. Opa! Ô, americana que só se vê nos filmes. Não é? É, eu tava com muita fome. Dirigir caminhão. Ah, vai, parou em uma segunda estrada de caminhão, segunda parada de caminhoneiro. E aí, obviamente, vai ter o quê? Caflito. Só que agora é com o garoto. Com o garoto. Por quê? Porque ele agora já é o mini-me. Ele já dirigiu o caminhão, agora ele tem que provar que é bom na queda de braço também. Por quê? Vem cá. Aí, o pai já vai ensinar o que é bom na vida. Escuta aí. Alguém aí quer botar uma queda de pé? Olha o cabelo da criatura. Olha a moda desse filha da puta. E esse cabelo de Chitãozinho? De Chitãozinho. Ele é meio brincalhão, desculpa, vamos embora. Ele é um garotão tímido, mas eu tenho tanta certeza que vou até apostar uma grana nele. Aí, garotão, se eu não ganhar de você, eu acho que eu... Sabe quem usava esse cabelo também e que se baseou no look desse moleque, desse filme aí? O cara, aquele cara do Yahoo. Ele tem, sim. Então, vamos lá. O seu contra o meu. Dash, falou? Ah, Dash, beleza. Então vamos lutar com o teu garotão aí. Vamos nessa, vamos lá. Duas em três vezes, hein? Agora tira isso aí, porque não vale, né? Vai lá, você ganha fácil, cara. Calma. Concentra, Mike. Você vai conseguir. Tá, vamos começar. Tá pronto aí, Odo? Eu sou o Tomelo, sou o Tomelo. Todo mundo que faz luta de queda de braço é viciado em cocaína, já viu? Tá lá dele, chamou pra ficar de braço e ficou furioso. Claro que vai. Você vai conseguir. Segura bem em cima, Mike, falou? Vai! Vamos, vamos, galera! Vamos, segura! Aí, bate em cima, com força mesmo! Isso! Eu sei que você é o maior! Acaba com ele! Vai, aí ele perde. Isso, deslocou o braço do seu filho que você acabou isso. De conhecer. E aí ele fica puto. Você me humilhou. Ô, Marco, não é assim, não. Comigo não tem essa, não. Eu já volto, hein. Que é? Tá com medo, né? Aí, olha aqui, olha aqui. Tá vendo? Vai. Socorro, minha. O que tá vendo, Marco? Eu disse, eu falei. Hã? O senhor só queria me envergonhar. Pois já conseguiu, tá legal? O vovô sempre disse que era um perdedor e agora está querendo fazer a mesma coisa de mim. Eu odeio você! Mike, eu não ligo para o que o seu avô pensa de mim, tá? Só ligo para você. Agora volta lá, porque você se deixou derrotar. Perdeu por isso, deixou que ele te derrotasse. Eu sei que você pode. Você é uma vamos lá, Rock Balboa. Você é meu filho, entende? A vida vai te bater, garoto. Que teve que eu te peguei com uma mão. Ah, não, peraí. Depois eu vou falar daqui a 20 minutos. Porque eu tô dizendo a você, o mundo não para de girar, filho. Você entende? Olha aí, velho. É o mesmo papo, cara. Ah, Stallone, esse papinho é velho. Porra, multiverso, né, velho? Escrito por quem? Nossa senhora. Por ele. Porra, ele realmente leva isso a sério, né? E sabe o que é engraçado? Ele bate em todo mundo hoje em dia. Caga, diz que ele é mal-humorado. Você vai se arrepender pro resto da vida, entendeu? Vamos, eu sei que você pode. Faz isso. Eu vi Rock 2, 3, 4. Vai lá, Demi Moore. Um dia você vai ser gostosa. Seus seios vão crescer. Seus seios vão crescer e você terá pelos onde não existia antes. Caralho, o negócio do Mario aqui, pô. É do Mario. Mario Bros. É, pois é. Você não disse que ele era forte? Meu filho. É, precisa ser bicho. É o Tomelo. Oh, eu tô atualizando aí. Erra lá. Não vai dar não. Dá conta não. Dá conta não. É hora de trabalhar, filho. É. Ih, agora virou ele virou o boné dele. Pronto. Ele não dá nem pra sair. É uma figurinha. Vamos lá. Segura a tua onda, parceirinho, porque eu vou ganhar de você. Você tem um mau hálito. Vai! Vai! Não, caralho! Ai, caraca. Aonde, velho, que o moleque com esse braço de gazela seca? Olha lá, olha lá. Olha lá, ó, ele roubou. Olha lá. A cara do moleque! Caiu quem? Okay. Puxa vida, você conseguiu! Você não é o merdinha, mano! Claro, vamos lá, rapidinho! Vamos lá, usa o golpe especial de novo, hein? Vai lá, cara tem kit pra cima dele. Mas cara de mal ganha. Não, é isso, mas vai, Mike, vai, vai, Mike. Quem peidar mais forte ganha. Vai, Mike. Não desista, não. Tá quase. Ah, ah, ah, puxa vida, você conseguiu. Eu não falei, você é um garoto muito forte. Agora é só receber o dinheiro. Vamos. Me dá o dinheiro. Ah, eu não acredito. Ele ganhou. Qual é? Como é que ele fez isso? Questão de genética. É isso aí. Vambora. Foi mal, como galera. É que você tá? Eu não acredito. Você não é muito forte. Que negócio é esse, poxa? Eu dirigi o caminhão do papai. Que outro moleque tá ali com um binóculo no pescoço, você viu? Acabei de tirar uma... Era pra poder ver as gaivatas melhor. Velho, olha o que o Stallone fez, levantou as mangas do moleque. O bicho tá de sacanagem, né, velho? Cara, era um monstro. O moleque tinha um metro a mais. Caralho? Nossa, mas... Caralho, ô, minha senhora, acho, a senhora... Acho há que ela 10 piorou. Minutos a senhora tava viva. Acho que ela piorou, hein? Ai, começa assim. Eu vou ficar lá fora. Tudo bem. Lô. Olha, foi uma ótima ideia eu e ele ficarmos juntos assim. Eu espero que sim. Não vai ser fácil. Que isso, vai ser fácil, sim. Como é que você tá? Olha, aconteça o que acontecer, eu quero... Link? O nome dele é Link? Eu sei como é difícil isso. O nome dele é Link? Não era Falcão? Não é Falcão? É Link Falcão. Link Falcão? Link Falcão. Leonardo, vai no IMDb e vê qual é o nome desse personagem, que a gente até hoje não sabe, que a gente chama de Rock. É porque os caras chamam ele de Falcão, se não me engano. Chamam ele de Falcão. O sogro dele vira e fala assim, Falcão! Lincoln Hawk. Lincoln Hawk. A gente se vê logo, tá? Tá bom. Ah lá, já estão pegando. Ô, oh, tô sequestrando o moleque. Ai, amor, eu amo você. Ô, moleque, vamos comer seu porco aqui, ó. Gollum Goblins era muito bom. Caraca, velho. Não, e ele vai perseguir uma caminhoneta com o caminhão dele. Não, e você sabe que é isso aí? São os assecas do pai, do avô. Do avô, isso. Por que vocês estão fazendo isso? Nossa, mas rompeu tudo ali. Ah, mas aí, né, velho? Vai pegar o. Pegar o Felipe pra você ver se vai ligar pra cá. Ele está vindo atrás. A carga. Que? A carga que tá levando. Mas já entregou. Já entregou. É porque continuidade zero. É, supõe-se que ele tem entregue, né? Não, se tá sem é porque entregou, é isso. É, não custa nada botar uma cena de 10 segundos. Tirava aquela malhação Uber Gay. Eu tava... Oi, vim pegar o dinheiro. Pior salvamento é, velho. Não é, velho? Matou seu filho agora. Deixa aí, pronto. Ele desceu com uma lanterna? Um vibrador. Tudo bem com você, filho? Hein? Eu tô, e você tá bem? Não, tá tudo bem, não. É, eu tô vindo. Vem. Tá tudo bem mesmo? Tá. Quem eram aqueles caras? Seu avô que mandou. Olha só o caminhão. Puxa, pai, ficou amassado. Vim o mais rápido que pude, Cutler. Sim. Lamento, mas acho que não temos um caso de custódia. Por que não? Mandei meus melhores pesquisadores procurarem todos os casos do tipo nos últimos 100 anos. Olha a mentira. A justiça do inferno. Nenhum juiz irá conceder a você a custódia de Michael. O tribunal irá dar ao pai, a não ser que o Falcão não possa sustentá-lo. Mas é claro que não pode sustentá-lo. O maldito perdeu tudo. Ele não consegue nem se sustentar. Eu sei que é assim. Um jeito que, véi? O cara tem um caminhão. Véi, qual é a história desse filme? Esse velho é tipo um velho nazista que gosta de pobre. O Falcão era alcoólatra. Nada disso, velho. Não tem explicação, velho. Ele não gosta do Falcão porque o Falcão é caminhoneiro. Ele perdeu tudo. Ele nunca teve. Opa. Não é musiquinha, né? Já rolou, já. Não vai rolar de novo, não. Não, ai, para, eu peço pneu. Qual é? Eu perdi, não aguento, não. Você tá ficando bom demais. Vai ficar uma fera, sabe? Eu vou ser tão bom quanto você. Ah, vai ser. E agora eu sou amiguinho do meu pai. Cara, já dizia Jack Brown. Já viu Jack Brown? Já. É uma bosta. Você viu aquele filme com aquela cena com a Harvey Keitel? Uhum. Que a mulher vira e fala assim: ele não tá conseguindo se concentrar, tão tesuda com a mulher. A mulher, você quer trepar? Aí ele. Não é uma ideia. Aí ele, tipo, calma, né? Alucinadamente ele vai e goza, né? Assim, ela. É, agora podemos conversar, né? É, pois é. É, irmão, é o que há, velho. Uma hora, meu irmão. Não se zanga, se eu tem que deixar uma jorrar. Coisa. Caralho. Que cavagete. Que horror, gente. Olha. Eu tive razões. Isso não é resposta. O que eu posso dizer, Mike, é que cometi um erro, eu sei. E às vezes acontece na vida, todo mundo erra. Mas não vai acontecer de novo. Tá? E você vai ser fera, viu? Acha mesmo? Claro. Ainda bem que eu não vou competir com você. O Ray vai parar num hotel, né? Não, no hospital. Hospital. Ah, chegou no hospital. Ela morreu, inclusive. Ela morreu agora, né? Doutor Jonathan Cherry, por favor, atender telefone na sala de plantão. Como é que você tá, hein? Fala sério, como é que eu tô? Tá ótimo. Tá nervoso, né? Vamos lá. Acho legal que o moleque foi quase sequestrado e os dois não tocam no assunto, né? É, eles trocaram, tá bem? Tô bem. Sim, falaram. Não, falaram, é. Você tá bem? Tô bem. E você, tá bem? Não, tô bem, mais ou menos. Não, ele falou que nunca mais vai deixar isso acontecer, essas coisas assim. E não perguntou assim, quem eram esses caras? De onde eles vieram? O que será que ia acontecer? Nada. Nem vão na polícia, não fazem nada. O cara saiu correndo e falou, fala com ele que não vai adiantar nada, não. Pô, você não vê a arte do filme? Eu tô vendo. E que enfermeira foram essas? Esse cabelo dessa enfermeira, velho. E esse médico? Caralho, é o cabelo dessa enfermeira, velho. Só existe um em Battertown, né? Tina Turner total, velho. Dr. Clive Jonathan, por favor, comparecer à recepção. Olá, médico queimado pelo sol e vento, Flávio. Olha lá. Olha o médico, seu chefe, hein? Senhor Falcão, sinto muito. Sua esposa morreu esta tarde na sala de cirurgia. Puta que pariu. Cara, ó, você viu a expressão do Stallone? É um ótimo ator, né? Sua esposa morreu. Caralho. É tipo, pneu furou. Puta que pariu. É um modo de atuação Rock Balboa, né? Seu Rock, sua mulher morreu. Caralho. E de novo correr atrás do menino. Seu esse menino Falcão. Corre pra caralho, né? Não, esse moleque, ele é a drama queen, velho. Ele não pode acontecer nada com ele que ele corre e chora. Velho, cara, meu pai morreu e eu não saí correndo pra chorar, velho. Que é disso, Mike? Você nunca esteve lá quando a gente precisou de você. Pronto, aí vai botar a culpa nele, Jesse, de novo. Jesse, me leva! Me leva pra casa! Jesse, você viu o que ele falou na dublagem? Jesse. Só que não é Jesse, é taxi. Era pra ele falar táxi. E aí ele falou Jesse. Sabe o que é isso, né? Como se ele já conhecesse o é um taxista. Você é um tradutor que escutou o filme pra fazer a dublagem? Isso. Bêbado. Falou, Jesse, chamou o cara de Jesse. Jesse. Jesse. Que em sua piedade ela possa galgar a vida eterna. E agora rezemos por sua alma. Parece uma camisa jeans, né? Não é, velho? Olha lá. Pai, você não mandou nem o terno. Mas ele é simples, ele é do povo. Ele é um Zé Ninguém. Eu não tenho terno. Dá licença. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Sua mãe morreu, Rocky. Puta que pariu. Cara, você viu a cara dele, velho? Que merda de atuação, né? Que merda de atuação, caralho. Ai, meu pai foi embora, minha mãe. Ele fez a mesma cara que eu fiz agora, que meu farol queimou. Isso, eu ia falar, meu, inclusive. Meu farol isso. Queimou, eu fiz essa cara aí, eu falei, cara. Pronto, foi pra beira da praia. Quem foi fazer pescar? Ah, ele foi apostar tudo ou nada, né? Eu tenho que. Foi meditar, olhando pro. Descalço. Ah, não, tá de. Não, tá de botina. O que ele tem com essa lanterna? Ele correu atrás do. Ele acha que a lanterna é tipo um superpoder dele? Porque ele saiu atrás do sequestrador com a lanterna. Lanterna na mão. Agora ele tá com a lanterna tipo piscando e acendendo. Ele tá na lanternas afogados. Que merda. Aqui o pariu, hein? É porque esse filme é dos anos 80. Se fosse hoje, ele ia botar no Facebook. A vida, já dizia Clarice Lispector. A vida é uma caixinha de surpresas. Quando você imagina que você tem, abre... Vim buscar meu filho. É. A voz do cara que quer receber ele é muito boa, olha só. O que é? Eu quero falar com Jason Cutler, por favor. Ele não quer lhe ver. Diga a ele que Lincoln Falcão quer falar com ele. Eu já disse, ele não quer lhe ver. Só fazer uma pergunta, esse avô do moleque, ele é mafioso? Eu quero ver meu filho. Porque ele não tem funcionários, ele tem tenentes. Deu fora. Capos. Capos, né, velho? Tire essa porcaria daqui antes que eu chame a polícia. Ah, o Brutus. É a voz do Brutus. Do Popeye? É. É a voz do Leão, do Mágico de Oz. Pô, meu ótimo, mas aí você também puxa umas referências, filho, que a gente a não tava... A voz do Leão, Brutus, pô. Leão, não, do Mágico Brutus. De Oz. É. O velho lá do Piscose. É verdade, é. O continua velho continua com umas referências muito velhas, velho. Mas o Brutus, ele, pô, ele era de 70. Ah, eu não assistia Popeye, não. Acho muito chato. O cara tira elefantismo no braço, nunca vi graça naquilo. O cara não se manca. Agora vai invadir, né? Você viu? Eu expulsei ele. Você viu? Eu sou muito foda. É, aquele sujeito é um perdedor. Yeah. E aí, você me enlouqueceu? Corre, corre! Para aí! Tá maluco? Para! Ele vai passar por cima de tudo! Pare! Pare, seu louco! Puta que pariu. Mas esse caminhão também, hein? Vai nossa, entrar com que... tudo na casa. Derrubou a casa do velho. Irmão, acabei de perder minha mulher, não fica de onda com a minha cara, não. Tem uns dois dias, já passou, já. Isso. Agora ele é preso, né? Tem uma merda. Não, o velho retira com... Ah, não, acho que ele é preso. Ele é preso. Mike! Falcão! O que foi que você fez? E esse velho tava abusando desse garotinho no filme, é, também? Porque o molequinho tá de cueca boxer, olha o shortinho, né? Velho, olha o shortinho do moleque. E roupinha Adidas. Nossa, Demi. Assim, todo mundo quer cuidar do garoto, quer abusar do garoto, velho? Lembra daquele ele filme? Ele tá com o pau de foro, lembra velho. Daquele filme de Gisele? Que tinha o fazendeiro abusava sim, do garotinho? Sim, abusava do garotinho. Você o abandonou há anos, mas é um fato de que você não pode mudar, não importa o que faça. Maldito seja! Maldito seja você. Pai! Me larga! Pai! Me larga! Não pai. Façam isso com ele! Cara, velho, que filme ruim, velho. Vocês perceberam qual é o drama aqui? O pai é um nazista. O avô. O avô é nazista, o pai é o Rock. Vá para o seu quarto, agora mesmo! Mike. Pronto, podem soltá-lo, pronto, vamos embora. Chegou rápido, hein? Ah, rico, caralho. Rico, casa branco, do rico, velho. Rico, é, casa do rico, é isso aí. Americano que fala isso. Polícia, socorro, tem uma mulher branca em perigo. Venha, bebê. Venha fazer um carinho no vovô. Caralho, esse filme tá muito estranho, cara. Esse filme tá muito bizarro, velho. Esse filme tá muito bizarro, velho. Acredite, se quiser. Agora na cadeia, obviamente, vai ter uma cena de luta de braço. Tem não? Você é Falcão? Vem cá. Não, sou o Rambo. Sou tá suado, hein? Tá todo aqui, calor, suado, hein, velho? Nesse filme, né, cara? Que calor nessa prisão, hein, velho? Não botaram nenhum ventilador. Tá tão úmido que tá uma névoa seca dentro do negócio. Vai lá. É aquele ali. Senta aí. Pô, eu ia virar pro guarda e falei, tem necessidade de falar assim? É. Porra, não fiz falou, nada. Mano. Eu vou ser breve, Falcão. Sou Tom Selleck, secretário particular do senhor. Novo. É. O Niso gosta de fazer porrada de papel no filme, né? Um problema sério nas mãos. Mais do que nunca irá precisar de dinheiro para advogado e despesas adicionais. O que queremos é que saia do Estado. Se não voltar, não o processaremos. E se decidir não brigar pela custódia legal, não terá problemas. Essa é a nossa oferta. A partir daí que ele decide participar do campeonato, para ganhar dinheiro, né? É. Na verdade, o que dá a entender é que ele já iria participar. O que ele fez foi apostar o caminhão, que era a única coisa que ele tinha, que era tipo tudo ou nada, entendeu? Só que o filme é tão merda que ainda não fala isso. Isso você que tem que pressupor. Oi, Mike. Você não vai me pedir pra ir embora também, vai? Não. Bom, tava começando a achar que não sou popular. Eu não sei o que pensar. Mike, eu sei que não confia em mim. E sei que a culpa não é sua. Por nada, mas também um sono. Caralho, internet, com você que tá aí até agora, você é um campeão. Você é o campeão dos campeões, cara. Você é o campeão, você é o over the top. Que filme merda, velho. Deus do céu. Miote, por que você gosta desse filme? Esse eu gosto mais, não. O melhor vai ser isso, cara. No final a gente vai mostrar pro Miote que ele não gostava desse filme, só achava, cara, que gostava. Esse filme tá tão chato que agora eu vou falar sobre curiosidades do Jurassic Park que ninguém sabe. Vamos lá. Eu fiquei sabendo uma coisa outro dia. É verdade que o Dr. Who queria dar um pega na Melina? É verdade, um sapeco. Foi sim. É o Radagast, né? O Radagast, sétimo Doctor. Como é que foi? Como é que foi, meu? Na hora que ela falou pra mim, que na hora que ela apresentou o pessoal no palco, né? Ela tava chamando o pessoal, né? Ah. Aí quando ele chegou, ele foi cumprimentar ela, dando um beijinho, querendo beijar na boca dela. Aí! Ela foi se afastando. Ela é eu. Quem gosta do Doctor Who é o outro. Legal. E aí, Mel? Tá vendo? Os véi broxa ainda curte. Tá. A você. Tá certo que eu posso não ter muito, e pode ser que nunca venha a ter muito, mas eu tenho algo dentro de mim que eu quero dar à única pessoa que significa pra mim. Você. Viu? Não posso. Não posso ir com você. Tá bom. Desculpa. Papo sem nexo esse aí, viu? Não é, velho? Meia hora de chororô na cadeia. É porque o filme tem uma hora e meia. Pô, e parece três. Teria uma hora só. Parece Outros Anéis já ser estendido. Eu entendo. Mike, lembre-se de uma coisa. O mundo nunca para de... Tô besta com o Radagast que ele tá passar o murchinho da Melina, velho. Ó, lá vai de novo o mesmo papo, ó lá. E você tem que fazer o que for melhor pra você. Faça sempre isso. Outra curiosidade. Tá. Outro dia me perguntaram se aquele papo que a gente fica sacaneando coruja, que ele ficou mandando WhatsApp 6 horas da manhã, se tá saindo isso. É mentira. É mentira. Gente, não é mentira, não. Não é mentira, jeito não é. Não é mentira, não. O coruja, feio daquele jeito, o coruja, ele hoje em dia, ele tá parecendo um João Bobo. Ele tá sem pescoço. É verdade. E, velho, ele vira. Você vai lá numa determinada rede da lanchonete que ele trabalha, aí você vai lá e fala: já peguei sapatão, já peguei. É assim, não é? Não, ele não fala assim, ele fala com aquela voz. Não, descobri falar: já peguei. Aquela ali eu peguei junto com a outra. Porque ela é sapatão. Você já percebeu que o meu coruja agora tinha mais? Quatro casais. Seu quatro. Coruja tá ficando com essa voz, assim. Oh, isso provavelmente leva uma multa em algum estado aí dos Estados Unidos. Não, né? Acho que não existe lei contra malhar dentro do carro. Só é uma idiotice. Senhor, eu estou parando o senhor porque o senhor está malhando, mas é contra a lei? Não, só é burrice. Pronto, ele foi pra Nevada, pra Las Vegas, que ele vai... Opa, é isso aí, ó. Crianças viadas, é um... É uma coisa. Vai ouvir musiquinha. É a música que eu tava cantando no início, ó. É a terceira vez só essa música. Ah, a luta é Las Vegas, né? É, sempre lá, né? Eu sei que tem sentimentos com relação ao seu caminhão. A última oferta que eu posso fazer é... Em dinheiro é 7 mil. É pegar ou largar? Não me deixa escolha. Tá bom. Fechado. Certo. Eu queria ficar com o Falcão, tá? E com ela. Bem-vindo ao Campeonato Internacional de Queda de Braço. O caminhão ali por 30 e tantos mil, ele foi 7. Pô, que caminhão de merda, né, velho? É, no nível do teu carro, aquela ali. O que eu acho legal é que ele quer vender o caminhão, mas não pega as fotos do filho dele que tá dentro, não. Ele pega a porra do Fuca Falcão que tá lá na frente. Ele pegou, os filmes só não tem continuidade, mas ele pegou. Agora vai! Agora, meu irmão, agora aguenta. Agora eu vou me arrumar na cadeira, peraí. Tem uma coca aí? Não tem, vou pegar Guaraná. Porque, meu irmão, agora vem todo esse martírio que a gente sofreu. Pra começar agora. A recompensa é agora, porque é um show de bizarrice, velho. Isso. São os piores elencos de apoio de todos os tempos. Do Falcão, 20 por 1. 20 contra 1, amigo, é isso aí. Eu vou apostar tudo nele. 20 contra 1. Acho que 20 ele vezes 20 vezes 7 mil. 7, é. Pô, deixa eu fazer as contas. Faz aqui as que contas eu fico curioso aqui, peraí. 20 vezes 7? É. 140, pô. 140 mil dano. Velho, sempre teve uma habilidade boa, uma mente boa pra matemática, né? Muito bem, cara. John Beasley, 2,38. Uma bichinha separa fudido, meu amor. É isso aí. 190 agora, hein, Vi? 190 libras. John Risley, 2,38. Ah, ainda ganha um grande prêmio, é o caminhão. Não, é o caminhão, é o prêmio, é 240 mil, é 140 mil, se eu não me engano, 100 mil, mais o caminhão, 100 mil, né? Não, é 100 mil porque ele apostou nele mesmo. Não, o prêmio, dá prêmio 100 mil. Ah, e ele ainda vai ganhar 140 porque ele apostou 7. Ele sai do filme com 240 mil dólares, que e o caminhão? Em 1980 era em torno de 30 milhões de reais. Agora sabe dirigir. Para! Ah, é, ele dirigiu uma vez. Um caminhão. Olha isso. Olha as tetas. Olha lá, você que é forte, não você que é forte. Olha a roupa. Você é feio, não você que é feio. Olha o outro. Olha o Chung Li. Você é muito forte. Você é muito forte. Vamos persegui-lo de limusine, por que isso, não? Por quê? Porque é um carro muito veloz. Para preliminar deste importante campeonato. Isso, a melhor forma que tem de lutar é malhando antes. É o gênio, né, velho? O gênio da matemática. Não, e ele tá dirigindo bem pra caralho. Ah, lá, ele. Olha. Dá cavalinho de pau, lá, faz merda, faz é o zerinho, é. Porra, Demi. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Campeonato Mundial de Queda de Braço. Legal que era sempre o pai do Garcia que narrava essas porra, né? A competição tem homens e mulheres vindos de todas as partes do mundo. Japão, por que isso, velho? Velho? Por que isso, cara? Que sério? É esse, isso, velho? Olha o olho, olha! Cocaína! Outro, viu, vovozinho, viu, vovô? Almofadinha, velho, é um lutador melhor que o outro, velho. Opa! Não, opa, beleza? Nada. Que é isso? Cara, tu vê a meleca saindo do nariz dele? Caralho, que nojo! Não dá! Os juízes credenciados irão iniciar a competição. Vai explodir o Belchior Fortão ali, ó. Belchior Fortão. Pronto, já! Segura este! Franzino aí. Você viu o Fuinha? É massa um negão todo serelepe que ele ganha dele, já viu? É aqui, eu vou matar você, eu vou matar você. Aí ele pega o cara assim, aí o cara, valendo, pum, aí o pega, valeu não, hein? Vai se fuder, meu irmão, vai se fuder. O veterano Eddie Hogue e o novato Lincoln Falcão. deixar o carro assim, não, menino? Fica com ele. Agora vai viajar. Vai, é porque crianças lá podem pegar avião, né? Pode pegar avião do lado. Como é que ele vai pagar? Meu senhor mafioso. Pra viajar, ele tem que ter autorização. Cara, o cara é uma criança, porra. Não, senhor mafioso, o seu neto está fugindo. Liga pra companhia de, tá, de cartão, cancela os cartões. Vai, vai! A gente vê que esse velho, tá... olha o blob, velho. Caralho! Ai, ai, ai, ai. Ai, velho, que agonia que eu tenho dessas merda, velho. Ai, foi verdade, hein, cara. Verdade. Você viu o cotovelo deslocando? Hein? Ah, é o avião do avô dele. Ah, avião do avô dele. Você viu os cotovelos? Vi, pô, vi. Ai, que agonia que eu tenho dessas merda, velho. Você viu o outro ali? É, vai rolar um beijinho. Caralho, bichinha. Eu acho legal que, assim, o moleque viaja no avião do avô. Não custava o avô falar, não decola. É. O Paulo, o piloto Paulo. Tudo bem, vamos embora. Nojo do Hobbit, pô. Que isso, velho? Saiu do cone aquele ali. Tá aqui, é o... Os caldos. Não. Lá. Ô, Becão. Tomando tapa na cara. Velho, é um show de bizarrice. Velho, será que esses caras são de verdade? Ah, eu acho que não, velho. Aquelas épocas já tinha bomba, né? Não, eu tô dizendo assim, será que eles são competidores de verdade? Com esta queda concluímos a competição dos vencedores. Estamos com John Ridley. E ficamos também com Bull Hurley, o atual campeão mundial. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam novamente bem-vindos à nossa competição mundial de queda de braço. Estamos nos aproximando cada vez mais do vencedor. Primeiro teremos as semifinais que serão disputadas nestas quatro mesas. E os 8 melhores lutadores de queda de braço do mundo estarão competindo. Ele foi num avião comercial, viu? Ele fingiu que foi no avião do avô, mas ele entrou no avião comercial. Não, velho, e esse velho... Não faz sentido. Esse avô dele, ele é tipo assim, ele manda nos Estados Unidos, porque os caras estão tipo na saída de embarque. Isso, ele... Olha por quem onde ele saiu. Quem que pode entrar ali, velho? Ninguém pode entrar ali. Olha por onde ele saiu, velho. Moleque. Gostaria de lembrar a todos, deixe-me por favor lembrar mais uma vez que esta é uma competição de eliminação dupla. Quando perde duas vezes o lutador sai. Competição de dupla eliminação. Cadê a Infraero? Ah, ninguém tá vendo você. Cadê a Infraero? Cadê a NAC? Eles querem ter a chance de ganhar $100,000 de prêmio em dinheiro. Eles também terão a oportunidade de ganhar um caminhão novinho em folha no valor de $250,000. Agora então vamos apresentar nossos 8 semifinalistas. Eles são os maiores representantes do mundo da queda de braço. Vamos apresentar John Ridley. São não, cara. É o que tinha. Quando eu sento naquela mesa, a pessoa que está lá, não importa quem seja... O Xericola, a minha... É o Coruja aí. É o Coruja, olha lá. O Xericola, minha veredinha. Velho, o Coruja, igualzinho. Igualzinho. E esse orc? Não, olha, o negócio de vídeo. A camisa do cara. Não, o peito do cara, velho. A camisa dele é só pra mostrar os tetas, velho. Porque eu quis ser o melhor alguma vez na minha vida. Eu tô achando que esses depoimentos são reais, velho. Ed Bosco, vem aqui, Ed Bosco. Meu corpo é um motor, isso é força motriz e eu vou acendê-la. Você viu o tamanho do orc que você vai enfrentar, o tripa seca? Eu vou acabar com eles facilmente. Porque há muito mais. Cara, é um dublador melhor que o outro, né, velho? E esse é o mesmo dublador que era o porteiro lá. É, Nossa, ele é um vagabundo. E aí vem ele, o nosso caminhoneiro Lincoln Falcão. Lincoln Falcão, por favor. A verdade é que o caminhão, pra mim, é a coisa mais importante. Eu não me importo de ser, assim, um é ganhar uma competição. É porque eu fiz a besteira aqui de vender. Eu vendi o meu, que era 7 mil. É, eu vendi o... E agora eu quero dividir 250. Da divisão dos caminhoneiros. Existe a liga dos caminhoneiros. Com coruja, é, a liga dos caminhoneiros. Primeiro com coruja aí. Um aplauso para ele. Eu dirijo caminhão e luto queda de braço. É o que eu gosto de fazer e o que eu faço melhor. Parabéns. Porra. Que orgulho. Achievement unlocked. Sua né? mãe realmente, tá orgulhosa. É, realmente, esse menino... Alô, Coruja. É isso. Alô, Coruja. Você viu? Você viu? É o Coruja mesmo, é que ele puxa as brigas Fred. Assim. E agora está na hora da emoção da semifinal. Conforme já informamos anteriormente, se perder duas vezes... Pronto, virou o boné, miote. Senhoras e senhores, vamos agora... O que eu acho mais escroto aqui esse filme. Olha lá, lá, lá, o Coruja, trincado fumando. No crack, ó. Esse cara aí. Olha lá, o Coruja trincado no crack. Com o meu charuto. Caralho, velho. Olha onde o garoto aparece. Velho, cadê a imigração? Merda. Cadê a polícia? Cadê. Cara, é que não tinha, tinha rolado antes. Cadê os Estados Unidos, velho? Não tinha rolado antes de setembro ainda. Vamos combinar uma coisa: que aeroporto nos Estados Unidos antes do 11 de setembro era meio ruim, né? Obviamente, no aeroporto está passando óbvio. Campeonato Internacional de queda de braço de caminhoneiro. Ai, ai, ai, meu braço, ai, meu braço, ai, meu braço, ai, meu braço, ai, meu braço. Ai, que agonia que eu tenho, velho. Eu não tenho coragem de ver, cara. Vai, Coruja. Ah, perdeu. São dois lutadores que mantêm os braços. Não, e é legal que agora fica assim. Ele esqueceu de ativar o cheater dele. Olha lá, lá, a bola. E os outros cachorros ali atrás? Você que perdeu! Coruja, coruja. Sexo! Swing! Esse campeão aí, ele morreu com 51 anos. É. Morreu de quê? Ele era campeão mesmo? Não, foi um ator. Ah, morreu? Ele era ator? Era, porque ele fez uma porrada de filme. O Sylvester Stallone, né? Também é ator, enfim. Marcado. E o novato Lincoln Falcão perdeu a sua primeira luta da semifinal. E lembrem-se, senhoras e senhores, é uma competição de duas eliminatórias. Cada um desses semifinalistas terá uma outra chance. O lutador tem que perder duas vezes para ser eliminado da competição. Isso, explique para o público idiota, senão não vamos entender. Isso, pois é. E o avô dele já tá lá, ó. Puxando... O velho entra em todo lugar. É impressionante, não existe um pra segurar esse velho. Leve a minha suíte. Ele dá uma suíte nesse hotel. Não, ele está numa suíte no hotel, né, meu? Ele falou, leve a minha suíte, ele falou. É minha, porra, é dele. Mas... É dele. É dele, ele comprou. É, meu. Inclusive é. O hotel é dele também. É. Inclusive é ele que tá organizando esse negócio. Que é? O senhor Cutler quer falar com você. Ele está esperando na suíte presidencial. Ted, falta quanto tempo para a luta? Meia hora. Tá bom. Aquele chinesinho. Você viu o chinesinho? Chinesinho lutando, cara. O chinesinho não lutou. Não lutou. Tá até agora lá, só treinando. E o Blob? O Blob perdeu? Eu não ofereço bebida. Porque tem que estar inteiro para lutar. Eu soube que já perdeu sua primeira luta. O que que você quer? Não precisamos ser inimigos. Eu nunca quis ser seu inimigo. Tudo bem, então. Vamos direto ao assunto. Com o falecimento de Cristina, eu não tenho mais família em minha vida. A não ser o Michael. Você não tem nada, então não tem nada a perder. Ah, Falcão, você não imagina o que é isso. Porque você já abandonou todos, abandonou sua mulher, abandonou seu filho. Você vive nos separando. Não tente limpar sua consciência às minhas custas. Que consciência, velho. Fala! O que que aconteceu, pelo amor de Deus? Terminou? Não, ainda não terminei. Venga, o filme acaba, gente, sem saber o que aconteceu com esse velho e esse cara aí. Venha! Vai mostrar o que agora? Essa é Las Vegas. Sou dono de metade dela. Comprei. Comprou Las Vegas por quê? Só pra ver. Veja ali no estacionamento, em frente do hotel. Está vendo? É o melhor caminhão que o dinheiro pode comprar. Se quiser, é seu. Aqui tem um cheque de $500,000. Fique com ele e desapareça da minha vida. O que você quer fazer? Eu lhe dei a custódia do menino, eu assinei os papéis. O que você quer mais? Eu estou tentando tornar as coisas fáceis para você. Não precisa do Michael para ganhar mais coisas. Está ganhando sozinho. Então pegue o caminhão, pegue o dinheiro e comece uma vida nova. Comece uma família sua. Eu já tenho família. Isso acabou, eu não vou voltar mais não. Verdade, ele já não tinha entregado o garoto pro velho? Sim, por que o velho tá querendo comprar o garoto de novo? Pois é, Golan Goblus. Desistiu da custódia e o Michael não vai com você porque é um perdedor. Sempre foi um perdedor. O Sr. Cutler está falando com você. Eu já acabei de falar. Caralho! Eu ia pisar no estômago. Ia fazer assim... Ai! Senhoras e senhores, vamos continuar com as nossas semifinais de luta de queda de braço. De acordo com as regras, qualquer competidor que perder duas vezes... Ô, sai pra lá, meu. Vai ficar botando a mão em mim. Você é meu. Cara, é muito caótico esse povo, cara. Vamos nas semifinais. Um dos competidores... O outro bebendo valvoline, olha lá. Olha de motor, velho. Vai dizer que bicho é uma máquina, entendeu? Caralho. Vai, porra, vence logo, Rock. O vencedor será o melhor lutador de queda de braço do mundo. E Paul Holloway vence mais uma vez e está classificado para a final. E estamos com mais um competidor para a final. Senhoras e senhores, os vencedores para a luta... Caralho! Até o juiz é fodão, né? Você viu o... Gargamel do Inferno. Não, como é que é o nome dele aí? O bicho lá, o... O Zé do Caixão. O Zé do Caixão aí tá trincado também, meu. Bora, bora. Bora, o Rock. Bora, Rock. Ai, meu braço, meu braço, meu braço. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Ai, que agonia que me dá. Ai, que agonia que me dá. Que agonia, que agonia, que agonia. Ai, vai quebrar, vai quebrar. Ai, que vai quebrar. Agonia que me dá, velho. Caralho, que agonia, velho. Que agonia ver esse filme. Puta merda, cara. Eu não consigo assistir. Eu não consigo assistir. Por quê? Cara, eu fico falando esse negócio e eu fico rindo. Olha lá, o bicho fazendo propaganda de sorrisal agora. O cara fica assim. Ai, é meu braço. É meu braço. É meu braço. É meu braço. É meu braço. Até a plateia é forte nesse filme. Olha só, olha lá, os juízes são fortes. É todo mundo fortão, velho. Vamos aplaudir o Paul Holloway. Eu sinto que a dublagem tá meio desincronizada, hein? Tá, eu vi. Os momentos também. Porra, internet, se a gente não estivesse gravando agora, eu juro que eu ia acelerar essa parte, porque eu acho essa luta final tão chata, velho. Que fica... O cara realmente, ele era lutador. Todos são, não é possível. Mano, toda vez antes da gente começar a gravar, eu vou dar na tua cara. Por quê? Vai deixar tu na pilha. Último deles, um novato, um forte caminhoneiro, Lincoln Falcão. Vai perder, Falcão. Vai perder feio. Vem cá. Qual é a sua, cara? Tá pensando? A competição agora é entre os quatro melhores do mundo. Os quatro contendores irão apresentar o que há de melhor em termos de queda de braço no mundo. São tecnicamente aptos e têm uma força física descomunal. Estamos assistindo, senhoras e senhores, a uma competição singular que a cada dia conquista mais admiradores do mundo. Olha, cara, tá fugindo da regra. Ou volta a lutar aqui ou então você vai ser desclassificado. Estamos vivendo um grande momento. Como podem ver, senhoras e senhores, Burhala está disposto a vencer o campeonato. Olha lá, viu? Viu? Olha lá. Ih, que negócio é esse, rapaz? Olha aqui, bota esse negócio aqui de novo. Olha, porra, demorão. Aí vai ser. Por isso que o juiz tem que ser forte, ó. Olha lá, olha lá, viu? Por isso que o juiz tem que ser forte, olha lá. É verdade. Atenção, atenção! Vencedor! E agora, final do campeonato de queda de braço. E aí o moleque desemboca diretamente na academia do Physical! Physical, né? Eu queria te ver. Tem uma galera malhando ali que não tá nem na luta. E o cara assim. O que você tá fazendo aí? Eu não, nada. Eu tava passando. Não competi, não. Tava passando, vi um peso. É, malhei. Fui malhar. Eu também quero que fique, só que o seu avô não vai querer isso, não. Mas eu quero. Eu também quero isso, mas eu até vendi o caminhão. Tudo bem, você vai ganhar o caminhão como me prometeu. Vai ganhar o caminhão e vai começar o seu negócio. Mike, nessa última luta eu forcei demais o braço e... Esse careca não perde há quase 5 anos. Eu não sei não, Mike. Ele é muito bom, Mike. Muito, sim. Eu não sei. Está me dizendo que vai perder? Pode ser. Eu não acredito. Vai correr e chorar agora. Toda aquela conversa de não desistir era mentira. Você nunca chegou a acreditar naquilo. Mike. E aquilo que me disse, lembra? Agora chegou a vez de fazer por si mesmo. O mundo não para de girar. Se você quer uma coisa, tem que pegar você mesmo. Mike. Você não estava falando de mim. Estava falando de você. Sinceramente, mesmo. Eu achava esse discurso muito maneiro, mas já tô pegando raiva dele. Tá ficando porque chato, todo filme tem esse discurso. O mundo não para e dá volta. Quando você vai cair, tem que saber quantas porradas que tu vai levar. Tá bom, Rock, tá bom, eu sei. Pois é. Tá bom, Rock. Puta que pariu. Eu só ligo pra ficar com você, pai. Eu amo você. Também te amo. Eu vou tentar, tá? Acho que é por isso que o Miotti estava nesse filme. É assim, Miotti, que você se relacionava. Também, não vem, não. Você se relacionava com seu pai assim? Tu gostou também. Eu? É. Ah, cara, eu sou fruto de uma época que não tinha muita coisa. Era isso, a armação ilimitada, né? Cara, eu vou te dizer que eu sempre desligava. Olha, esse filme. Olha, essa época desse filme. O que que eu tinha? Eu tinha Howard de Pato, eu tinha Curto Circuito. Você lembra o primeiro Curto Circuito que não passa mais em lugar nenhum? Capitão América dos anos 70, que passava Academia nos anos 80. Academia de Gênio. Academia de Gênio, puta que pariu. Academia de Polícia. Louca Academia de Polícia. Tinha um Capitão América que saía de dentro de uma van com capacete. Com um disco de plástico que fazia assim. Uau, uau, uau. É, que ficava vibrando. Isso. Você tinha o Homem-Aranha, aquele seriado do Homem-Aranha dos anos 70, caralho. Lembra? Caralho. Jogava uma corda no inimigo. Jogava uma corda nos inimigos e os inimigos ficavam se... Ai, meu Deus! Eles ficavam se amarrando. Isso. Tinha reprise do seriado do Batman dos anos 60 na TV. Tinha Spectroman. Spectroman. Então, meu, tinha assim... Isso aí pra mim, meu irmão, era o que era. Caralho, uma coisa ever. 250 mil dólares com todos os equipamentos possíveis e 100 mil dólares em dinheiro carregando a taça de campeão mundial. Ele nem deveria estar na minha mesa de queda de braço. É a minha área. É o meu jogo. Ele não tem nada a ver com isso. Os dois finalistas estão agora se estudando. Os senhores podem imaginar. Lincoln Falcão está se defrontando com o campeão mundial, Paul Harvey, invicto há 5 anos. Você é meu. E agora, que comece a luta. E que vença. Vou acabar com a sua raça. Coloquem o cotovelo aqui. Vem aqui. O que eu faço é pegar assim meu boné e virar para trás. É como se houvesse um botão que se ligasse. E quando isso acontece, eu me sinto uma outra pessoa. Sei lá, eu me sinto como um caminhão, uma máquina. Cara, você está atravessado. Que pariu, aqui, velho. Caralho, mas é mó bravo. Caralho, velho, que argumento, Stallone. Agora! Pai, não deixe ele meter medo em você. Aquilo que me disse, vai conseguir, eu sei que vai. Venha cá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Você não tem força. Não tem força. Eu vou machucar você, pequenininho. Eu só quero machucá-lo. Aleijá-lo. Tirá-lo da mesa. Para que ele nunca mais tenha coragem de me enfrentar novamente. Os dois lutadores param a luta e vão colocar uma tira amarrando as mãos. Coloquem os cotovelos aqui. Você não vai fugir dessa, seu maricas. Eu sou... Seu maricas. Que é o que a gente xinga a pessoa nos anos 80, xingar de maricas. É, seu bastardo. Seu bastardo. Nunca era sua bicha, seu viado. Esta luta está emocionante, senhoras e senhores. Os dois lutadores agora não vão poder separar as mãos. Senhoras e senhores, os braços estão unidos. A luta está emocionante. E aí, dá um murro no nariz, pode? Pelo visto, pode. Não dá mole, não! Agora você vai ver. Ah, você viu que o garotinho falou? Over the top, over the top. Aí você, caralho, o nome do filme é agora. Isso, e é aquela manha do Game Shark que ele usa, over the top, entendeu? Ah, por cima do topo. Que força tem o Bo Holly. É um campeão. Parece que o Falcão está com uma ave mais forte pela frente. Haja Johnson & Johnson. Nossa, tá todo mundo aí brilhando, né? Os braços vão de um lado para o outro. Os dois lutadores são extraordinários. Você não é tentado. Bom, Harry fez um excelente movimento. Parece que novamente o Falcão está em apuros. Oi, mamãe. Caralho, de vivo, Stallone. Quase caiu. Eu tenho que ganhar esse filme. E continuamos com essa emocionante contenda. Uma disputa entre Bom, Harry e Lincoln Falcão. A luta agora em queima. Os dois lutadores são Vai, meu filho, usa o over the top. Ela vai. É nessa hora que você fica assim. Bola. O Halley é muito forte. É forte demais. Parece que o Lincoln Falcão está perdendo sua vida. Deus, isso não vai acabar nunca. Não está sendo possível para ele resistir ao Bo Halley. E agora, senhoras e senhores, a luta está prestes a ter o seu desfecho. Caraca, meu irmão, esse bicho que está narrando essa luta. Ficou câmera lenta até agora. Ele é mais chato que o Galvão Bueno, velho. É verdade. A luta está equilibrada. Gente, fica meia hora isso aqui. Caraca, velho. Meu Deus do céu, acaba essa lota logo. Vai, inferno. Vai agora, logo de uma vez, o desgrama. Nossa, dá vontade de ir lá e abaixar, né? Não, mas é a música aqui, é a música. Eu acho agora engraçado. Tô chorando, cara, agora. O velho tá chorando? Tá chorando. Porque, meu irmão, Stallone quando luta faz todo mundo chorar, velho. Puta que pariu, Stallone velho. Quando luta, velho, todo mundo cai lágrimas. Velho, caralho, velho. É muito emocionante isso, cara. Já viram os caras, o cara lá fazendo? Ai, que lindo, cara. Ai, que lindo. Que lindo, cara. Senhoras e senhores, eis o campeão mundial de queda de braço. Legal. Eu consegui. Vamos sentir junto com o campeão a emoção desta incrível vitória, conquistando o título do melhor do mundo. Mas fazer muito esse garoto hoje. You see, a cara do Stallone lá. Ele vai mamar, né? Vai, olha só. Cara. Isso não é fraternal, não, galera. Isso não é fraternal, não. O Brunão tem um filho e não é assim que eu já vi. Não é mesmo, não. Essa pegação toda. É. Pode chamar de Filho e Falcão. Filho e Falcão? É, não gosta? Não é mal, não. Mas o que você acha de... É assim mesmo, é só encaixar desse jeito. Ué, na ua, rosca. Eu ua, né, velho? Pra que não vai roubar isso aí? Isso deve custar o quê? 10 dólares? Falcão e Filho. É. Até que fica legal. Vamos. E depois desse dia, o garoto se tornou ator de pornô mirim e foi para o Brasil fazer um filme com uma famosa apresentadora infantil. Ah, eu adoro filme dos anos 80, quando acaba fica tudo deformado a imagem. Eu nunca entendi isso, sei lá, a imagem dá um tipo uma esticada. Olha lá, viu? Ficou tipo esticadona assim, cara, eu nunca entendi isso. É pra passar o crédito. E eles anunciam Gollum Globus como se fosse algo assim, tipo, entendeu? Orgulho. Orgulho, algo a se orgulhar. Pois é. Ah, chama Lincoln Falcão. É isso. Susana Blake é o nome da mulher que morreu em 5 minutos de filme. Olha só, esse filme tem só 1 hora e 29 agora, exatamente. Nesse momento, tem 1 hora e 29 de filme. E todos nós agradecemos a Deus por isso. Parece que... Parece que leva, cara, parece tá que eu acabei aqui de assistir uma sessão do Hobbit, é, os três filmes, versão estendida. Isso. Caralho, internet, tudo brincadeira não. É sério, cara. É, esse foi mais um Jurassic Cast em loco. Podia ser um nome bom pro quadro, né? Jurassic Cast em live. Em live. Se você curtiu ou não curtiu, coloca aí nos comentários, diga aí o que, que você acha desse reclame filme. Reclame do filme. Reclame do filme junto com a gente, aquela coisa toda. E nós voltamos depois, quem sabe um dia. Voltamos com mais um Jurassic Cast em live, em concerto. Concert. Over the top. Walking to a world inside another universe. Somewhere that you always want to go. Spinning like a circle. make it right, make it true. You know you've got to break on through. Only one thing you can do, take it higher. Fight with fire. Eu até esqueci o que eu ia falar. Não é foda, velho. Eu ia falar uma coisa. Ah, sim! Aí no YouTube, a imbecil da garota vai quebrar, vai apostar queda de braço. Só que imagina assim, o seu cotovelo na beirada da mesa. Então se você girar o braço, se você não tem apoio, então sim, não tinha fim, entendeu? Se eu tô aqui, eu bato aqui, né? Imagina, eu tô com um apoio aqui e não tem nada na quina da mesa. Cara, a mulher vai fazer isso. O braço gira. Cara, você só escuta assim um... Ah, velho, o braço da mulher, a mulher virou um fauno pra braço, a mulher... Meu braço! Aí, nego, caraca! Vai, o braço da mulher começa a inchar loucamente. Aí corta o vídeo. Tem no YouTube. Caraca, acho que eu vou achar isso e botar no post aí. Qual é essa, mano? Pra que transformar isso aqui no quê? Tô comendo. Pô, mas Rambo é bom. Rambo é bom. Rambo é bom? Rambo é bom, pô. Sabe o que é bom também? Não. Comer o teu cu com abacaxi. Ah, que fuder, meu irmão. Porra, deixa eu avacalhar essa merda, olha. Se eu viajar de novo, meu, tu fizer um Jurassic Combo 23, meu, tu vai se ver, tu não, velho, não deseja pra eu não voltar.